Tá tendo bailão, tá tendo bailão, Marconi estrala, 12 do Singa que pega, que ela vai corrada, que ela vai corrada. DJ Daniel Vídeos, de São Francisco, Minas Gerais. Pode vir, não pega nada, vem cavala, passa tá na minha.